Troy, boa noite, voo 1173. Como 172, você. Fiquei a 3 milhas do intercept. Sente, pode ser checado. Pode traduzir. Baixou e travou o gol 1972. 1972, livre pouso, vento 160 graus, 109, pista 10. Ok, livre pouso, gol 1972. Uma boa noite, 3152, ponto perdão 0 pronto, visual com aeronave na curva final. 3152, boa noite, após o pouso do Boeing da Gol, ali mantendo 0. Aqui mantém 0 após o pouso do Boeing da Gol, 3152. Solo Juro 9, libere direita, táxi via Alfa Juliette, Frigate 10, mantém escuta. Direita, Alfa Juliette, 10 na escuta, 1172. Good night, River 53903, vou lhe chamar. 3152, livre decolagem na pista no 0, vento 170 graus, com 09 nós. Iniciando decolagem na pista no 0, vento 3152. UP 5393, mantém o deixar de banho vazio. Short 5393. Pastor, as you clear to line up and wait when you resume? Line up and wait, 5393. No 52, decoda o Zulu, corrigindo, 21, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 1198, 31152. Torre, boa noite, Azul 6908, final de 7 milhas. Azul 6908, muito boa noite, continua aproximação, rodando pista livre. 08. Three, clear to take off, running 10, wind 170 degrees, 08 knots. 5393, Rowley. Azul 6908, livre pouso na 10, vento 170 graus por 079. Livre pouso na 10, 6908. Trip 5393, abone 23, Salvador Departure, now 119, decimal 8. 119, abone 8, good night. Azul 6908, solo 25, libera direita, táxi de Alfa Kilo para o pátio 3, remota 02 a minha escuta. Ativar Alfa Kilo para remota 02, do Azul 6908, boa noite. Torre Salvador, cordial, boa noite, é o Papa Romeu Juliette, Alfa Índia. Papa Romeu Juliette, Alfa Índia, muito boa noite, continua aproximando, só rapaz, final 17, ajuste agora no 06, o vento 170 graus com 079. É porta final do 7, Juliette Alfa Índia. Juliette Alfa Índia, confirma apenas o pátio de destino após pouso? Vai prosseguir para o pátio da Aerostar. Gente. Alinhado no 7, baixado e travado, Juliette Alfa Índia. Juliette Alfa Índia, livre pouso, pistão no 7, no 70 graus com 079. Livre pouso, Juliette Alfa Índia. Juliette Alfa Índia, Solos 41, libera a esquerda, estacionado pensa livre. Salvador para Salim 2228. Salim 2228, livre linha e decolagem São Luzero, vento 160 graus com 99. Livre linha e decolagem 2228, decolada aos 45, controle agora em 119.8, bom voo. Tá para Salvador 198, graças, boa noite. Salvador, muito bom dia, Papa Romeo November Alpha Fox. Papa Romeo November Alpha Fox, muito bom dia, continua a aproximação, reporta com o trem baixo travado. Reportará, atenção, pousando a 17, se é autorizado. Afirmativo, cancela da presente, November Alpha Fox. Pode ser, cancelamos da presente já. November Alpha Fox, plano modificado 05, estou autorizado a girar a base para final da 17, pode controlar. Ajuste agora 10 no meio. 10 no meio, reportando na base da 17, November Alpha Fox. November Alpha Fox está na base da 17, comprei bastante checado. November Alpha Fox, tem livre pouso na pista 17, o vento 180 graus com 099, confirma apenas o pátio de destino para pouso? É o hangar da área, está. Gente, livre pouso. Livre pouso. November Alpha Fox, solo ao 09, libere direito ao estacionar frequência livre, boa noite. Oi, Salvador, bom dia, P3170. 3170, bom dia. Cheque trem, livre pouso, piscina 0, vento 180 graus com 089. Ah, livre o pouso, 3170, baixar a travessa.